Sente, Xenia 6314. Control igual no 396, a licença óbita, aguarda a melhoria das condições. Chuva tá um pouco forte na cabeceira. Sente o gol no 396, vem na proa de Pelo com programa espera sobre Pelo. Pelo no 396. Romeo, Romeo, auto marker down the left. We do have the field in sight. Roger, Alaska Mike Romeo. I don't have your traffic in sight yet. Continue approach standby landing clearance. So continue standby for clearance. Alaska Bravo Echo, nação 320 pela esquerda para pousar na seta, disso? Positivo, 360 pela esquerda, Alaska Bravo Echo. Para Salvador? Sente, você está retornando agora para Salvador? Sente, após um trajeto para Ituaçu, November Oscar Romeo. Taxi 35627, 27 a bordo, alterna Recife com 4 horas de autonomia. Taxi 5627, táxi aprovado, mantém espera no pátio 3, aguardando ingresso no pátio 1. Só vou deixar o pátio 3 aguardando ingresso no pátio 1, no 5627. Vamos aguardar aqui uns 5 minutos no 396. Alguma aeronave aproximou antes? Gol no 396, o objeto que estava atrás do senhor pousou. Ok, senta. Tá. Controle Salvador, é o gol 192. Gol no 925, acendo identificação, autorizada a chegada bom, fidez até nível de voo 050, QNH 1093. Chegada ponto, destino ao 050, sempre tango, 192. Webjet, ao Boeing 733, autorizado no ingresso para Pátio 1. Roger, Webjet, autorizado no ingresso para Pátio 1, 627. Dado, reposta no Pátio da Sua. 2231 estabilizado. Estabilizando o lock. 2231, chame torre, 118.6. 118.6, ligado. 314, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS, exclui, reposta estabilizado, localizador. 314, para 2000, acusarão estabilizado, autorizado, 6314. Salvador, voo no 075, informação, plano. Voo no 075, acende identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060, QNH 1013. 060-635, negativo, mantenha, chegada é o número 4 na aproximação. Sim. 649. 649, número 2, mantenha, aguarde para ingresso. Atendo. Xenéia 6327, livre alinhar e manter. Prepare-se para decolar assim que autorizar. Alinhe, mantenha, vai preparar o Xenéia 6327. November Oscar Romeo, informa que está seguindo o tráfego, 12 horas e 5 milhas, mantendo 1.000 pés, é o Bravo, November 2, papá. Text to the right and contact 121.9, Oscar Mike Romeo. Leave your echo and contact 121.9, thank you. Papá Romeo Lima, confirme o pátio. Tá no pátio da base. Romeo Oscar, chame torre, 118, décima meia. 786. Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, continue aproximação para 35, aguarde. Reporte na final da 35, Kilo Romeo Oscar. Reportará, Romeo Oscar. 6327, o Chanel, livre decolagem no 0, no 50 graus, 08 nós. Livre decolagem, 6327. É Oscar Bravo Eco, Israel. Oscar Bravo Eco, seu solo foi ao 02, táxi a estacionar a frequência líder até a próxima decolagem. Grato, boa tarde, só. Passareiro 2831, está avistando. 2231, continua aproximação, guarda pista livre, 150 graus, 089. Fazendo pista livre, 2231. 5, aciona identificação, autorizada a chegada bom, se desça até nível de voo 070. QNH 10 no 3. Bom, 070 no 013, 3114. Pego 141 a bordo, está alternando o Galeão, 3,40 de autonomia. 49, observe o tráfego na final da pista 1-0, é um eco 1-4-5 da Passaredo, após ali mantém pista 1-0. Faz a passagem do tráfego da Passaredo ali, mantém 1-6-4-9. Chené 6327, decolada 03, controle 1-1-9, decimal 35, bom voo. 1-1-9-35, boa tarde, Chené 6327. Triplo Papá Romeu Lima, acionamento autorizado, informe pronto para decolagem, se possível, do pátio. A informação ser o mesmo pousou. Tudo bem. Se quer pousar, a gente aproxima. Sente. Jorge Salvador, boa tarde, Chanel 6327. Chanel 6327, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. Sobe para o 240, saída da EL, Chanel 6327. Voo no 396, desça até 3 mil pés, que é legal, 1-0 no 3. 3 mil, 1-0 no 3, 1-3-9-6. Voo no 396, desça para 2 mil pés, voe direto do 1, reposto estabilizado, o passareiro pousou. E direto do 1, reposto estabilizado no 396. Chané 6314 estabilizado. Agora no localizador é 6314. 6314, chame torre, 118, decimal 6. 86, 6314, grato, por favor. Autorizaria o Chané 6327 ao voar coral? Aeronave na escuta do controle Salvador informa que está a 5 mil metros de visibilidade, 1.500 pés. Sem chuva. 1-3-9-6, sem vento 1-5-0 graus, 08 nós, ajuste 1-0 no 3. Pista molhada, precipitação passada. Vicente, reportada avistando, 6-3-1-4. Passe para a final da 3-5, Vila Romeu Alfa. Livre pouso, pista 35, 1-5-0 graus, 6-12 nós, Quilo Romeu Oscar. Livre pouso, 35, Quilo Romeu Oscar. Voo 649, livre decolagem, pista 10, vento 150 graus, 08 nós, Gol 649. Livre decolagem, Gol 649. Papai Romeu Lima, aguarde para iniciar a decolagem assim que a aeronave tocar a cabeceira 35. Irá decolar com proa Nordeste, o Papai Romeu Lima. Afirmativo, vai decolar Nordeste, está de volta a aeronave nacional. Novembro Oscar Romeu, chame final da pista 35, Novembro Oscar Romeu. Amaral, final da 35. Avistou, Oceania 6314. Positivo, continua a aproximação, aguarda pista livre, 150 graus, 8 nós, permanece o vento, 6314. Aguardando pista livre, 6314. Clear for the MN Emperor, I will call back at Lima. Outro solo. Nordeste livre, vai informar fora do solo. Gol no 075, desça até nível de voo 050. 050 no 075. TAM 3145, desça até nível de voo 060. 060, 3145. 6314, livre pouso, pista 10, 150 graus, 089. Tem livre pouso na 10, né? 6314. Voo 649, decolada 07, controle 119, decimal 35, bom voo. Ah, 35, boa, até a próxima. Papá Romeu Lima, fora do solo. Papá Romeu Lima, mantém a proa, prossegue corredor forte, chama controle 1935 até o regresso. Até o regresso, senhor, 1935. da base para a final da 35, November, Oscar Romeo. November, Oscar Romeo, livre pouso, pista 35, 150 graus, 08 nós. Girando o sinal, baixar de travado, mandando Oscar Romeo. Portal, Romeo Lima. Mantém. Ali mantém na 10, Gol 1649, contato radar de decolagem, subatendo em 20, voo 240, saída da Elpa, da Auleda, Palida, direto Ilhéus. 240, da Auleda, direto Ilhéus, 1649. Salvador em 119.35, acione 5502. Autorizado com físio de voo 360, decola 10, da Auleda, bridge. Dótima, de após direto. 1935, controle e o transponder 5502, conforme a rota do plano, azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto, reporte pronto para push e acionamento. Gente, noite. Salve Salvador, muito boa tarde, eu vou no 077. Aguarde, gol na 007. And ground, Oscar Mike Romeo Lima. Oi, Chanel, 6314, boa tarde, ele Oscar Mike Romeo, call tower, 118.6. 118.6, Roger. Mais. Deja colagem da 10.627. Tower, Oscar Mike Romeo with you again, back at Lima. Oscar Mike Romeo, join threshold 35, taxi via runway, and report to runway vacated. Roger, we're going to join 35 and taxi on the runway, we're going to report back to you. Roger, that for Oscar Mike Romeo. Oi, Salvador, boa tarde, 3155, pode esperar a próxima. 3155, boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso. Olha. Salve Salvador, ao gol no 077, por gentileza, poderia prever a saída para o Galeão para a gente? Aguarde. Aguarda. Confirme no 077. Posso? Posso, por gentileza, senhor, qual horário do plano? 35, controle, boa tarde. Confirmar a saída, por gentileza. Gente, 42, eu não tenho um plano aqui, muito provavelmente para o Galeão... A subida é a Dael Leda Bridge, senhor. Positivo, obrigado. Gol no 075, desça até 3 mil pés, que é negar no 013. 3.013 no 075. Chané 6327, solicite ao Centro Recife, nível final 190, chame o mesmo, frequência 125, decimal 1. Alternando no 3T, decimal 25. Ok, para solicitar ao centro Recife, 125, 13325, Chanel, 6327, obrigado. Externo, gol no 396. Gol no 396, chame torre, 18, decimal 6. 18,6. Stan, 3145, desça até 4 mil pés, que é legal no 013. Para 4 mil no 013, Stan, 3145. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5627. Trip 5627, contato radar decolagem, suba até nível de voo 190. Autorizado, vai direto Puca, após Puca, Aracaju. Pronto, Puca, após Aracaju, 5627. No 075, inicia redução 200 nós, tráfego Cupressed está à sua posição de 1 hora 10 milhas no rumo sudoeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés com um ground de 1,90 nós. 200 nós, 075. 1075 para o localizador direita 060, reporte estabilizado. Direita 060, importará a localizadora no 075. 8, posição 3 para puxa e acionamento. Azul 4118, coordeno push com a equipe de solo, autorizado de acionamento, chama para táxi. Autorizado, chama para táxi. Yeah, Oscar Mike Romeo. De 2109 nós. Reduzir 2109, nós, chama para 2109. Bono 649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, no 649. Aeronave na escuta do controle Salvador, informa que há chuva só nas vizinhanças. Trip 5627 após Pouca, Voijama após Aracaju. Após Pouca, Aracaju, 5627. Uno 925. Estabilizou e Electric Gray 100. 925, chame torre, 118, decimal 6. 86, obrigado. Bono 075, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. Ok, está estabilizado o localizador, descendo para 2013, ano 075. Bono 075, forma está seguindo o tráfego da companhia a 5 mil, a 6 milhas da sua frente, com 160 de gas speed. Gente, reduzindo, obrigado. Então, 3145, desça para 2000 pés, após estabilizado o localizador. Para 2000 pés, acusará estabilizado, tá? 3145. Confio para o controle Salvador. Confirme para o trip 5627. Porque estava executando o cheque rádio, não estamos com problema nenhuma das estações. Agora confirme, recebe 5x5. Agora recebo clareza 5627. Obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, 396. Boa tarde, Golo 396, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 396. Gol no 075, está a uma milha para Duna, chame torre, 118, décima meia. 18,6, 1075. 925, baixo e travou. 1925, continue a aproximação, reporte visual com a pista. São 3145, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado ILS X-Ray, 3145. Na Galeão para táxi. 3 horas, Galeão. Aguarde, azul 4 na noite. Quando Duna, baixou e travou. Gente, azul 4 na noite, pronto para táxi. Pronto, tá com 1-9, 3 horas, Galeão. Gente, azul 4 na noite, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia. Ajuste no zero, no 3. No ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 6. Gente, autorizado, táxi, ponto de espera 1 no 0, via Índia, azul 4, 1 no 8. Quando pronto, torre 1 no 8, decimal 6. Tato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado, lei da Palida Yudes. Tá 3155. Nativa, após a Leda, o da 3155. Foram 396, está autorizado a ingressar na Juliette, portão 7. TAM 3155 foi autorizado Leda, mas autorizado da El. TAM 3155. Então vai voar direto Leda, desculpe, o TAM 3155. Autorizado a livrar a Juliette, portão 7. Juliette do 7, 396. São Salvador, Oceaner 6321. Prossiga, Xanema 321, informação tão correta, ajuste no 0 no 3. Gente, Tatango, nível 380 para Brasília. Postinema 321, tem aqui no plano nível de voo 320. Senhor, aprovado. O senhor pretende coordenar esse nível? Aceita o 320, pode ser. Sente, copia, Postinema 321. Yeah. Postinema 321, autorizado Salvador, Brasília, nível de voo 320. Papo Zulu 197, após apino, após Zulu 197, pistão no zero. Após decolagem, curva direita, saída Arbor, transição Ofito. Controle Salvador em 1.9.35, acione 5524. Nível 320, informe Zulu 17 até Apino. E entendeu, após Apino, Zulu 17. Decolando da 10, curva direita, Arbor Ofito, 5524 é o transponder e o controle 1935, Oceaner 6321. Confirmando, Xenem 321, UP Zulu 17, apina após UP Zulu 17. Ah, ciente. É, a saída é Arbor Ofito mesmo, é isso? Ciente, é Arbor Elefa Ofito. Arbor Elefa Ofito, obrigado, 6221. Ciente, o Xenem 321, procedimento correto, chame para push e acionamento. Muito obrigado, 6221. Solo Salvador é o gol no 925, livrou Foxtrot no Voo no 925, autorizado táxi via taxiway Alpha, chame antes da Juliette. Alpha chamará antes da Juliette, voo no 925. 3145, estabilizou no... Plano 3145, completa aproximação, chame torre, 1 noite, decima meia. 3146. Torre, Salvador, boa tarde, tá? 3145. Meu último que chamou a torre. Boa tarde, Terra 3145. Terra 3145, continua a aproximação, informe visual com a pista. A visual com a pista, 3145. Terra 3145, continua em procedimento, aguarde a pista ali. Aguarda. No 075, no solo aos 20, livre pista pela direita, solo no 21, decimal 9. 219, igual ao 1975. P5627 está fazendo desvios? Ah, recebeu orientação para voar jambo, confirme. Agora sim está voando jambo, 5627. Foi o tempo de fazer a curva, senhorita. Estamos voando Aracaju conforme a orientação anterior. 1075. Tá. Táxi via táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, gol 1075. Sol Salvador, boa tarde, é o TAN 3217, Santa Tango. TAN 3217, Santa Tango correto, ajuste 10 no 3, copia? Afirma, senhor. TAN 3217, autorizado Salvador com fins, nível de voo 360, via UP Zulu 16, pistão 10, curva direita após decolagem, saída da El, Leda após Leda Pride, controle Salvador em 1.19.35, acione 5526. Na final, após passagem do mesmo, autorizado a linha e manter. Gente, passo passagem de aeroporto da TAN, Lima tem 4118. 3217. TAN 3217, procedimento correto, chama para o push e acionamento. Chamada para funcionamento. 3217. Próxima Juliette, voo no 925. Voo no 925, autorizado livramento da Juliette, portão 2. Peça Juliette para o 02925. Gol no 075, alto da Juliette. Gol no 075, autorizado o livramento da Juliette. Cheguei no Boeing 732 da mesma empresa para o portão 612. Juliette atrás da Boeing, do Boeing da aeronave, da empresa para o 612, o gol no 075. Quebec. Prossiga, Vitor Mais Quebec. Confirme, autoriza voar na proa do farol da barra e prosseguir via corredor Acer. Vitor Mais Quebec, mantenha o corredor Vera Cruz, reporte para IP. No 45, no solo aos 23, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, dá 3, 1 no 400. O que o Vitor Mais Quebec tem aqui é do setor aí de Paripe, é que tá, tem bastante informação positiva. Vitor Mais Quebec, aguarde. Via Axé, mil pés. Aguarde, estou coordenando com a torre. Bem, grato. Tá 3145, autorizado táxi, via táxi foi Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette, tá 3145. E 5627, chame centro Recife, frequência 126.85. Alternando no 33.65. Entre o Recife 2685 ou no 3325, confirma a alternativa? 126.85, alternando 133.65. Gente, 3365 alternativa. Muito obrigado, 5627, boa tarde. Boa tarde. Controle fumar 38, ficando desvio à direita, 20 graus à direita por 5 minutos. Ele está falando. Tive desvio para o Mar 38. Controle o 9.3. Controle o 9.35, azul 4198, boa tarde. Libra Juliette, portão 05, tá 3.4. 1.8. Azul 4118, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El, após da El Leda, após da Bridge. 360, da El, Leda, Bridge, azul 4118. 4118, pode voar da El. 4118, mantém perfil da saída. 7-8. Aceitando, prossiga. Azul 4118, algum complicador para não pudermos falar com os da El? 4118, informa motiva, a aeronave se aproximando no nível de voo 050. Após cruzar o 060, irá ser autorizado. Ciente, 4-1-9. Hotel Lima Tango, como recebe o controle? Gente, reporte, se não conseguir, não pestana no Parque do Pituaçu. está seguindo a retaguarda do Solo Nassar, a 1.700, passando agora fora da barra. Gente, Vitor Mike Beck, eu não recebo o transponder do Atole Matango.